question back. Fala 2000 pego, a gente no 025. Esse é o nosso flash, aguarde ver o que eu quero que eu Linha 7, informa que vai cruzar o localizador. O novo limite agora será magnética 080 do NDP Sintra. 7, 080 de Sintra. Vai cruzar nessa prova aí? Afirmativo, vai passar o localizador e fica como limite a magnética 080 do NDP. 080 do NDP. O Juliette Romeu Vita decolou aos 38, chame o controle de salvador no 20.8. Controle 208, obrigado. Boa tarde, o Papa Romeu Juliette Romeu Vitor. Papa Romeu Juliette Romeu Vitor, contato na Dela Decolagem, sobre a via Seda Puca para o número 250. Via Puca 250, Juliette Romeu Vitor. Salvador, com mais 36, está no localizador nacional CDS. Mais 36, autorizado no CDS, chame a torre 1-1-8-9-5. Chamar a torre 1-1-8 do sol 3-0. 1-1-8-9-5, com mais 36. 1-1-8-9-5. Plan 3-3-6-7, para localizador, urna esquerda, apura 0-7-0. Está autorizado no CDS, reporte estabilizado, ajuste no 0-1-5. Esquerda 600, terceiro 2000, autorizado, repórter autorizado, 3600. Aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro no 015. Ajuste 0015, mantendo a aproximação, vai dar fim para pouso, com a 3600. Tomar 36, confirmando é o parte militar? Afirmo o parte militar para o 36, já estou em contato com a operação. Gente. O meu tchau é fazango, acionamento a critério, chamo o pronto da colagem. A 36, tráfego afastado, pulsarizado, continua 0, vento 170 graus, 099. 7, 436, está livre pouso, deputado, sou controlado. 2007, chama Centro Recife, frequência 126-290, ATN 128-935. 360-262-2274. 136-60, autorizado final LS, agora 14-1895. 2-9-6-3-3-3. Charlie, a função é para a escola do sol. Como está? fora do solo, tchau, Capitão. Tá fora do solo. Tá. Ok, tá presente, resto pro norte, no controle, 120 decimal, tchau, Capitão. Capitão, 900. Fala, Marcelo, Capitão. Tá alinhado, pronto, só se informar que tá com a confusão de volta. Você falou tá em imagem, tá mantendo pro noroeste. Pra sobre mais uma filha. É o Charlie Alfatango? Afirmo, desculpa, tá. Charlie Alfatango. Ok, Charlie Alfatango, acione o código posição normal 0170. Mantenha se conseguindo usar o Centro Space, próximo mais filho. próximo ponto de espera, ataque lógica mais da Lulu. A sua identificação dessa via chegada ao meio de 1 para nível 050. Ajuste altímetro no 0 no senhor. Mais Eco, Zulu, decolou 57, chamo controle de 202, 028. Mais Eco, Zulu. Controle, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Mais Eco, Zulu. Papa Romeu, Mais Eco, Zulu, prossiga. Decolado da onda 7 com banda direita, no momento está mantendo 1000 pés, proa do farol de Itapuã para Manati. Mais Eco Zulu, mantém as condições usuais no meu pé, direto Manati, a ponte 20 minutos fora. Aportará, Mais Eco Zulu. Azul 418 está autorizado, nível 340, confins. O centro solicita que seu direto à posição é protegir. Autorizado, alinhado e declarado 1-0, vento 170 grau 099. 237, voe direto à posição Hillcock. Número 8, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.35. para a coordenação dos 4 centímetros do aeroporto, metro do aeroporto. Torre de Bravo, decolagem por conta e risco da Imano, atraso reportando setor, chame para o solo, vento Salvador 160 graus, 08 não. Para o solo, sul, Sanguíndia Bravo, prossiga com prova cabeceira 17, aguarde autorização para o cruzamento. Aqui é o número 0090, só me confirme se está com problema de amar. Fala da barra, está histórico e baterista. 998, solo 1-1, libera direito, no solo na 2-1, décima 9. A direita, desfalando, boa. Via chegada com médio 1 para nível 050, ajuste altímetro no 05. Oi, autorizado, aliás, eu colapso no 0, vento, 150, 079. Família Bravo, reporte quando natureza do Iguatemi, acionado posição normal, código 0137. Eu estou sem indicação aqui do seu que vai ter as Bravo. Bravo está mantendo 506, ajustado 105. Papá Romeu, Tânia de Bravo, Salvador. Chamo contra o adicionador no 20.8. 0.8.4.4.5. Go 1.0.9.7. Clear the line up and wait for runway 10. Go 1.0.9.7. Clear the line up and wait for runway 10. Azul 4.4.3, contato o radar na decolagem, surta via saída Arbuno para nível 3.4.0. Agora 3-4-0, azul 4-4-2-3. 1-4-2-0-6, restauração para seu pensamento, curva esquerda na prova 0-3-0. transmite da proa magnética 101 do NRB, Índia Serra. Ok, direita 0, esquerda 020, 101 do Índia Serra, é o limite 14206. Sendo identificação dessa via, chegada no médio ano para nível de voo 050, ajuste altímetro no 015, número 3 na aproximação. Azul 4206, desce para 3.000 pés, ajuste no 015. 3.000 pés, azul 4206. altura de móvel, né? 314. 314. Sim, Vídeo Bravo, chama a torre, é o número 895. 895, Delta, boa tarde, bom trabalho lá. Fala, Vídeo Bravo. Aposto controlado, sem mapa, prossegue a critério, quem negar no 095. Você está parado, pula lá. 1-8-9-5 azul, 4206. Manifeste, confirme que ainda está recebendo preferência na frequência do 08. Negativo, se confirma agora, passando a entrada de colégio e a curva de 08 do teste. Ok, 7, vou reportar. Obrigado. Negativo. Salvador, azul 4206, final de 10 milhas. Azul 4206, ajuste no 0, no 5, já aproximação, guarde a utilização de pouso. Agora utilização de pouso, azul 4206. 28, é isso? A primária é 1260, a secundária é 1288. 1260, 288, vou azul 4423. 3155, autorizar aliar e manter a pista 0. Ali, mantém pista 10, tá, 315. Está autorizado o desvio para 2010, o ajuste de altímetro no 0,5, para 3,7. 2,3,7, graças. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7 nós. Pista decolagem, tá, pista 1-0, trapa 117, contato radar, 64 milhas norte de Salvador, até nível de voo 100, está presente voo de apoio de Belfi. Para interceptar a chegada Belfi, reporte no posto de descida, rumo para 117.